Sim, você vai falar com ela? Não, não sei não, eu acho que eu vou. Como assim? Ah, eu acho que eu vou. Pô, devido aí, eu tô me chateando, deixa eu ver. Não sei se vou te convencer, mas vale a pena tentar. Por você, vivi nessa tal ilusão. Me vi tirar os pés do chão, só pra te agradar.